vai ficar só na estica. Mente de bandido é blindada. Lá, lá, lá. De bandido de longe castelou tudo. Tem malícia nas ideias, até umas horas vagabundo. Na disposição pro mal, muitos tão na atividade. Rupinão 5-7, não falta na cidade. 24 por 48, os ladrão não dorme. Na quina estrignado, na cintura o revolve. O cão tá solto assistindo a bagaceira. Na quebrada vê os irmão se matando por besteira. Se tá ruim, toca o bico aqui, a firma desenvolve. Na paz que assim seja, porque a guerra não resolve. O mal que nos assombra, clima tenso, cabuloso. Tem pistola e vários tiros de polícia e criminoso. Tem coragem, então firmou, tá quebrado, o baque é quente. O ódio aqui transborda, incentivo delinquente. Cidade violenta, bagaceira, tem de tudo. Arme droga pra vender, não é o quê? Vagabundo. Mente de bandido é arsenal por crime. Hoje tá no porte, amanhã sem calibre. Vários quer saber o que passa na mente. O menor infrator é o maior incidente. Ele vai ficar só na estrada. Mente de bandido é blindada. De bandido, ideia criminal. Na quebrada passa pano pra pilantra. E é mal, não adianta fingir falsa amizade nem rola. Melhor amigo verdadeiro. Só potoca, já tô vacinado do veneno da iragem. Custo que cospe pra cima, cai no olho sem massagem. E foi desse modelo que vários foi na quebrada. Escama pra piranha, que é tiro na cara. Através do rap me armei, vim pra guerra. Canto som é pra malandro, não pra puta de novela. Os novinhos escamados, tão no corre afoito. Vamos se ligar, pivete, pra passar dos 18. Malandragem é bom, mas bom mesmo é viver. Bota fogo no bagulho pra nós ver de qual que é. Um salve lá pros mano, privado da liberdade. Logo mais na rueira, pra curtir a quebrada. Eu sou daqui parceiro, lá do entorno sul. Aonde se mostrar na roda vai provar da dundum. Não falo por falar, malandro não dá mole. Salve, salve, contenção, é nós parceiro no corre. Mente de bandido é arsenal por crime. Hoje tá no porte, amanhã é sem calibre. Vários quer saber o que passa na mente. O menor infrator é o maior incidente. E vai ficar só na estrada. Mente de bandido é blindada. Grave estourando os tímpanos. Não gosta de fotoca, tá no crime envolvido. Sempre observando e a maldade castelando. Não gosta de traíra, vacilou, caiu no cano. Acostumado com um assalto, um 5-7 latrou. Apenas pensamentos na vida de um infrator. Foi viver a vida louca com revólver na cintura. Deu uma de brabão pra cê ver as coisas mudam. Tipo um psicopata, sempre louco pra matar. Não mede as consequências, não sabe no que vai dar. O dono da quebrada, tipo o rei, o xerifão. Só pensa nele mesmo, não pensa nos outros não. A vida te ensina, sua mente é seu guia. Louco engatado de campana na esquina. Louco engatado de campana na esquina. Mente de bandido é arsenal por crime. Hoje tá no porte, amanhã sem calibre. Vários quer saber o que passa na mente. O menor infrator é o maior incidente. E vai ficar só na estrada. Mente de bandido é blindada.